sonzão de rock pesado. Sonhos e pesadelos, loucura pouca é bobagem. Puxe e arranque os cabelos, cantando em voz alta e rouca. Sangue correndo nas veias e pelos cantos da boca. Cantando em voz alta e rouca. Sangue correndo nas veias e pelos cantos da boca. Jogo de luz e espelhos, hora de soltar a cobra. No fim do show a plateia, plateia, plateia discute o valor da obra. A arte que tem um bandido, dito maldito, malvado, abra seus olhos e ouvidos. A arte que tem um bandido, dito maldito, malvado, abra seus olhos e ouvidos. Milhares de watts em som, tenha dó e da música em si, nem se ouve falar. Milhares de watts em som, tenha dó e da música em si, nem se ouve falar. Sonhos e pesadelos, loucura pouca é bobagem. Puxe e arranque os cabelos, cantando em voz alta e rouca. Sangue correndo nas veias e pelos cantos da boca. Cantando em voz alta e rouca. Sangue correndo nas veias e pelos cantos da boca. Espelhos, hora de soltar a cobra. Oh! Show a plateia, plateia, plateia. Discute o valor da obra. Arte que tem um bandido, dito maldito, malvado. Abra seus olhos e ouvidos. Arte que tem um bandido, dito maldito, malvado. Ninguém se, nem se ouve falar.